Troncar 246, Rádio Garibaldi, uma emissora da Fundação Cultural da Serra. Comunicação para o desenvolvimento. 24 horas no ar. Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento. Farmácia Central. Além de medicamentos e perfumaria, você encontra o melhor preço. Atendimento personalizado e super oferta. Em Carlos Barbosa, fone 3461-1850. Ora, o Brasil e o mundo. 5 horas, notícias da hora, final de tarde de sexta-feira, 20 de agosto. Vamos ao giro da reportagem da Rede Tua Rádio. Em Caxias do Sul, a prefeitura publicou na tarde desta sexta-feira um novo decreto que altera a ocupação de bares, restaurantes, lancherias e similares. Notícias da hora, uma produção da Central de Conteúdo da Tua Rádio. Notícias da hora, o Brasil e o mundo. Sua rádio, a rádio do seu tempo. No Banrisul, aposentado ou pensionista do INSS, o servidor público tem até 35% de margem no crédito consignado e até 120 dias para começar a pagar. Contrate seu consignado pelo aplicativo Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento. Confira as condições disponíveis para o seu convênio em banrisul.com.br/consignado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. A seguir, se aproxega e ouve o canto gauchesco. Todas as ofertas do Mega Aniversário Lojas Quero Quero. Tudo em casa e construção com até 50% de desconto. E até 15 vezes sem juros. Porcelanato colhido Léo Belvório, só R$ 51,90. LG Carlos 2, R$ 899. Fone mais fortuna para o irmão, só R$ 1,399. Esse é o Mega Aniversário da Flores Mais. Chama no ar. Procurando rações de qualidade para a picarada, vá direto à Agro Pecuária Trapo Forte. Rações Power e Premium para a tomada. Rações para peixes, cavalos, gado de leite e abate. Além de galinhas, procura poedeiras e farmácia veterinária. Agro Pecuária Trapo Forte. Na Rota do Sol, bairro Alfândega, ao lado da Mundo Astro. Fone 3464-0785. E a prossega a autenticidade do Rio Grande. Apresentação, Roberto Ferrante. Gente, muito boa tarde. Aqui na Garibaldi se aproxega, sempre no final da tarde, buscando a melhor música do Rio Grande, que chegue até seu local de trabalho, até sua casa, pela internet, pelo aplicativo desse radinho que está com a Rádio Garibaldi. Aquele abraço. Estamos na semaninha de férias, por isso vamos deixar muita música tocar por aí, ok? Toda a equipe também já está aí para que possamos ter um programa bem musical, bem descontraído. E o Se Aproxega, sempre com oferecimento de Biasoto por um meio ambiente melhor. Separe corretamente o lixo. A dica de Biasoto, precisou de telentúrio, 3461-6062. Também temos Mercado e Açougue Parque no Santa Terezinha. Todo dia tem aquelas super promoções. Mercado e Açougue Parque, na Buarque de Macedo, fone 3462-4274. E tudo que precisar, ações, sementes, mudas, ferragens, você encontra linha PET, isso, lá na Agropecuária Casa e Campo. Instagram, Agrovet Casa e Campo, na Buarque de Macedo, no bairro Santa Terezinha, aí na antiga loja da Dominga, tá ok? Então, como é que está? Tudo bem? Bem com a vida, bem com você, e assim vamos lá, começa por aqui, a música do Rio Grande, Tele Gaita. Chega a cultura do Rio Grande. Você está ouvindo? Se aproxiga. Lojas do Lar aproveitar as nossas super ofertas da semana. Tem tudo que cabe na sua casa. Móveis, cama, elétricos, eletrônicos e ferramentas. Tem produto em 10 vezes sem juros, além da nossa super condição de 18 vezes no crediário. Se liga, são descontos de até R$600. É isso mesmo, até R$600 de desconto. Passe na loja solar mais próxima e aproveite nossas super ofertas. Lojas do Lar, mais felicidade no seu lar. Valorize seu animalzinho de estimação. Visite Agropet Lar Animal, onde você encontra rações, acessórios para o seu pet, mudas, frutíferas e hortaliças. Temos teleentrega pelo WhatsApp 54 99640 4455. Aqui você tem qualidade, satisfação e ótimos preços. Agropet Lar Animal, Rua Aurélio Bittencourt, 826, bairro Chácaras, em Garibaldi. Conheça uma maneira diferenciada em atendimento, produtos e preços. Qual supermercado? Nova administração proporciona muito mais ofertas. Açougue com carne selecionada de fresquinha. Padaria completa. Pão quentinho, doce, salgado, doce de sonho e muito mais. Qual supermercado? Onde você compra mais, tem bom atendimento e faz economia. Boa Café Filho, ao lado da igreja do bairro São Francisco. Aos finais de semana, frango assado. Fone 3462-3883. Sem dobro, é na Deviante Óptica. Você compra o primeiro par, o segundo é de graça. Isso mesmo, na Deviante Óptica, o segundo par de lentes é totalmente gratuito. Consulte o regulamento na loja. Deviante Óptica, líder em dedicação a você. Põe 3462-2794. Anos da Paira Garibaldi e a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e o Múltipla, que acontece de 21 a 28 de agosto em todo o Brasil. Acompanhe pelo Facebook Rádio Garibaldi, Missa em Ação de Graças, neste sábado, 17 horas, desde a Igreja Matriz, São Pedro, oferecimento Cívica Veículos, mais de 26 anos no comércio automóvel em Garibaldi, Rolamento Tintas, um show de cores para pintar sua casa, Doutora Rosemarie de Fátima da Mó, fisioterapeuta, especialista em cultura, fisioterapia, osteopática, homeopatia, fisioterapia, assim, 36 anos de serviço, especificado, André Coelho de Castilhos, que divina com a Dela Grossi, a história da Casa Bom. Atendimento com hora marcada, fone 3462-1863. Ponto do Funk é combustível da Ipiranga. Escritório contábil WR. Faça o recadastramento do ICR. Muitos documentos e leve do WR. FT Escola Carlos Gomes, segundo andar. Fone 3462-3236. Jones de Mari, postos artesianos. Perfurações, outorga e registros. Fone 999-40-2524. Capela de Funerária Nossa Senhora do Carmo. Ser humano ao centro de tudo. Fone 3462-3209. Vasparoto Seguros, protegendo sua safra. Fone 3462-3555. Mercado Cooperativa Agrícola e Farmácia Cairu. A tradição de família. Vigilância 24 horas do seu patrimônio é Protege. Alarmes, interfone, câmera e controles para portão, Protege. Fone 3462-3555. Seu pessoal é 0 quilômetros. Fone, prazo, pena e ponteado. Seminal, serviços e garantidos. Esponqueado, em frente à fronteira São Roque, Bento Gonçalves, fone 3449-7700. A Ótica Ferentino oferece 15% de desconto aos associados do Sindicato Rural para óculos de grau, lentes, armações e relógios. Em Garibaldi, na Boulevard, Sala 22. Em Carlos Barbosa, na Galeria Central, Modelo Vidro, Rua Vitória de Negri, 451, bairro Pândega, fone 3388-0068. Acompanhe pelo Facebook e Rádio Garibaldi, vista em ação de graça aos 50 anos da PAI. Se aproxiga a cultura do Rio Grande. De novo, que bom o final da tarde estar acompanhado com uma boa música gaúcha, né? É narcisista, ou aquele chamané, ou aquela valsa, aquele short caprichado, aquela vaneira, aquele bugio. É assim que vamos nós, sempre no oferecimento da Loja Solar. Gente, Semana da Construção Solar. Você sabe, as grandes promoções em piso, revestimentos, tudo você encontra na Solar, viu? Louça sanitária. Ah, lá também você vai encontrar cimento, ferro. Tem lá na Solar as melhores condições, além de móveis e eletrodomésticos. Vamos dar uma conferida na Solar? Ali na Independência, o que está precisando hoje, hein? Liga lá, 3462-1533. E também eu quero lembrar aqui do Val Supermercado. As grandes promoções, todo dia tem aquela carne fresquinha no açougue, aquela padaria com pão quentinho toda hora. É lá no Val Supermercado, no bairro São Francisco. Francisco, atendimento da família da Val e do Dani aí, ó, é só coisa boa, né? Ali do lado da igreja, fone 3462-3883. E Esquina Joias, relógios, óculos de grau, armações, lentes, também solares, artigos de farmacaria, completa linha de presente. É tudo em um só lugar, é 45 anos em Garibaldi, hein? Essa é Esquina Joias, ali na Rio Branco, a Laverita Boutique, fone 3462-1179. Eu estou falando aqui, e também proteção para a sua família, protege, proteção para a sua empresa, protege de durante 24 horas do seu patrimônio, e também a violação do telefone, com você, vamos embora.